vale a busca do sonho? Quanto custará a eternidade? Qual o preço a se pagar pelo fim? Será que pode o mundo ganhar se nem consegue enxergar a alma trocada por pedaços de pães? Agora quem irá te compreender? Como pagará pela alma perdida? Por que buscar o que já não é teu? Será que pode o mundo ganhar se nem consegue enxergar a alma trocada por pedaços de pão?